Se você não tá ligada, eu digo pra você. Também sou chapa preta, Camila CDD. Atitude de mulher pra ganhar minha condição. Fortalece minha alma e faz vencer o vazio. Não, não, vai ficar sem atenção. São, perdido no salão. Não, rebolando até o chão, chão. Dá licença que eu tô chegando na cena. Vim pegar o que é meu, a preta não é pequena. Eu me chamo Camila, então respeita meu nome. Continuo na trilha, saio da mira dos homens. Quem quer pode vir no meu bonde. Viaja na minha ideia que a cabeça vai mais longe. É a trilha sonora de quem procura vitória. Aperta o cinto e vambora, o carro parte agora. Eu tô no clima. E se você também tá, jogue a mão pra cima. Feminina, se envolve no bagulho, você vai gostar. No meu estilo eu não conheço ninguém. Não disse que não tem, só não reconheço ninguém. Veja meu som na pista. É a preta invadindo sem nome na lista. Camila, também da CDD, irmã do MV. Aprendi a viver pra chegar à luz. Se tem um nome a citar, Jesus. A quem expus meu sentimento verdadeiro. Natural do Rio de Janeiro, as damas primeiro. Mulherada invadindo no país inteiro. No rap de saia, venho botando a cara. A onda passa, os mano vão e Camila não para. Se você não tá ligada, eu digo pra você. Também sou chapa preta, Camila CDD. Atitude de mulher pra ganhar minha condição. Fortalece minha alma e faz vencer o vazio. Não, não, vai ficar sem atenção. São, perdido no salão. Não, rebolando até o chão, chão. Sem dar muita atenção, aquela que não curte, joga a conversa fora na página do Orkut. Mina que se rebaixa, merece levar chute. A quem acha que mulher não tem valor, eu deixo um push. Não importa o que isso custe, mulher cada nova não se assuste. Mina preta no jogo, trago lenha e fogo. Quero que me trate com flow e não a base de soco. Não aceito apanhar, gosto de revidar. Eu sou o vírus que se propaga pelo ar. Sou Camila. Deixa o volume bem alto pra eu me expressar. No batidão, o som que vem da aparelhagem faz tremer o chão. Surpreendi quem achou que eu não vinha. A chapa preta de batom e de calcinha. Vai na linha e não se meta com a neguinha. Que a pista tá salgada, mas a condição é minha. Se você não tá ligada, eu digo pra você. Também sou chapa preta, Camila CDD. Atitude de mulher pra ganhar minha condição. Fortalece minha alma e faz vencer o vazio. Não, não, vai ficar sem atenção. São, perdido no salão. Não, rebolando até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Se você não tá ligada, eu digo pra você. Também sou chapa preta, Camila CDD. Atitude de mulher pra ganhar minha condição. Fortalece minha alma e faz vencer o vazio.